André Cedês, o moral de bico. Faz a coreografia, desce rebola no baile, menina. Fica à vontade, chapa de bebida. Faz TikTok, convoca uma amiga. Sempre tem foto no story. Ela de booty ou de maricore. De meia lua, ela de Apple Watch. Tô de Mizuno, ela de Nike Shock. A cara de tralha que ela gosta. Cortina, régua, puro deboche. Passei de nave, brisou no poste. Vamos na minha bala, love. De fleco, pinta na loja. A cara de tralha que ela gosta. Cortina, régua, puro deboche. Passei de nave, brisou no poste. Vamos na minha bala, love. De fleco, pinta na loja. Boyzinho, o rei da bregadeira. Tá ligado? Que é beat diferenciado, groove renovado. Paredão, quem bota é nós. Paredão lepo-lepo. Paredão da uva. Bacone Produções e Maguila Produções. Alô Zé Luiz Paredão. Equipe Dilson. Equipe China Sonde. Escute, escute. Faz a coreografia, desce e rebola no baile, menina. Fica à vontade, chapa de bebida. Faz TikTok e convoca uma amiga. Sempre tem foto no story. Ela de booty ou de maricore. De meia lua, ela de Apple Watch. Tô de Mizuno, ela de Nike Shock. A cara de tralha que ela gosta. Cortina, régua, puro deboche. Passei de nave, brisou no poste. Vamos dar minha bala, love. De fleco, pinta na loja. A cara de tralha que ela gosta. Cortina, régua, puro deboche. Passei de nave, brisou no poste. Vamos na minha bala, love. De fleco, pinta na loja. Em nome de Itabuna CDs, Bruno CDs, Breno CDs, Nicolas CDs, Sancler CDs, Jaca CDs, Guga CDs, Boyzinho, o rei da pegadeira. No beat na voz, vem com nós. Tá ligado que é, né? Escute, escute. Alô MC Anjin, avisa que é hit diferenciado. Tá ligado?